pagode, fizeram no grotão. E veio o povo de Pedreiras pra dançar. Mas quando foi na pauta madrugada, o povo de Pedreiras começou a porfiar, querendo ser o terror do lugar. Na dança de coco, o maiorai começou a discussão. Quero ver que gira o couro da morena do grotão. Quero ver que gira o couro da morena do grotão. Quero ver que gira o couro da morena do grotão. Mas as morenas aqui no coco é de amargar, sapatearam e não deixaram de se vencer. E a casa desceu do chão adentro, o povo dançando acompanhou ela descer. Quando veio rompendo o dia, já estava bem longe, mas eu não ouvia. Quero ver que tira o couro das morenas do grotão. Quero ver que tira o couro das morenas do grotão. Quero ver que tira o couro das morenas do grotão. Passou 10 dias e eu não vi ninguém voltar. Daí passei um telegrama pro Japão para saber se lá tinha chegado o povo de Pedreiro e as morenas do grotão. Responderam que estava se aproximando, um bruto pro pé e o povo cantando. Quero ver que tira o couro das morenas do grotão. Quero ver que tira o couro das morenas do grotão. Quero ver que tira o couro das morenas do grotão. Foi um pagode que fizeram no grotão, e veio o povo de Pedreiras pra dançar. Mas quando foi na pauta madrugada, o povo de Pedreiras começou a pifiar, querendo ser o terror do lugar. Na dança de coco, o maiorai começou a discussão. Quero ver que tira o couro das morenas do grotão. Quero ver que tira o couro das morenas do grotão. Quero ver que tira o couro das morenas do grotão. Mas as morenas aqui no coco é de amargar, sapatearam e não deixaram de se vencer. E a casa desceu do chão adentro, o povo dançando acompanhou ela descer. Quando veio rompendo o dia, já estava bem longe, mas eu não ouvia. Quero ver que tira o couro das morenas do grotão. Quero ver que tira o couro das morenas do grotão. Quero ver que tira o couro das morenas do grotão. Passou 10 dias e eu não vi ninguém voltar. E aí passei um telegrama pro Japão para saber se lá tinha chegado o povo de Pedreiro e a morena do grotão. Me responderam que estava se aproximando, um bruto pro pé e um povo cantando. Quero ver que gira o couro das morenas do grotão. Quero ver